pra você guardar o segredo. Onde você guardaria? Nós todos cometemos erros, e o meu foi acreditar. O passado é seguro, por isso estamos aqui. 1999, 1999 vai ser só mais um ano. Um dia na vida, uma gota no oceano. Pra você duvidar do que eu digo, por onde você começaria? Nós todos temos medo, e o meu pode me cegar. Ninguém sabe as respostas, então por que perguntar? Saída, poeta sem palavras, em busca do tempo perdido. Mil novecentos e noventa e nove.